Salvador, muito boa noite. É o TAN 3258 para autorização Fortaleza. Pronto, copo. Salvador, TAN 3258. Salvador, TAN 358 para autorização Fortaleza, pronto, copo. TAN 3258, boa noite, autorizado Fortaleza, nível 370. Decolagem Cristina Zero, curva esquerda, perfil de saída Momo, transição Frotia para Zulu 19, aerovia. Após conforme a rota, aciona 5015, controle 120, decima 80. 370 autorizado, Fortaleza, perfil 19, Momo Frotia, decola 10, curva esquerda, transponde 5015, controle 120, TAN 358. 9-3, aciona identificação, via chegada Amanda, essa para o nível de voo 070, ajuste 1021. Identificou 070, Amanda, a 2 da presença, viu não? Chané 9-3, mantém a fecha de chegada. Né? 9-3-1-3, confirme se tem condições de manter a presente velocidade até proximidade de Duna. Como se tem condições de manter a presente velocidade até proximidade de Duna. Gente, vou ir na proa de Duna, mantendo a velocidade, reporte para redução hoje, né? 9-3-1-3. boa noite, eu chamo 6310, autorização, Recife de Fogo. Né, 310, para Recife autorizado, nível 350, da cola 10, curva esquerda, perfil de saída Puca, Jama, após Aracaju, é peso 17 Aerovia, após conforme a rota, aciona o transponder 5010, controle 120, decimal 80. Gente, o Oxana 6310, autorizado para Recife, 350. Você fala da 10, curvando a esquerda após, Puca, Jama, Aracaju, Apresulu, 17. 50, 10, 1208. Correto, hoje 63, 10, reporta pronto para custo. Reportará o portão 62, 63, 10. Estou com 9200, estabilizado aqui, hein? 9200, pouso autorizado, pista 10, vento 950 graus, 10 nós, ajuste altímetro 0021. 9200. Gol 9301, autorizado táxi até o ponto de espera via Patwind, quando lá 118.95, ajuste na 021, no bom voo. Do 2795, reduz a velocidade para 2009. 3858, autorizado, portão 02, reporta para o táxi. Leira, para o táxi, 3858. Sinal 9313, desce para 4000 pés, ajuste no 021. 4021, né? 9313. 2795, desce para o nível 0050. É o 50, azul 2795. 200, meu solo 36, livre táxi à direita, chame solo 21, décimo 1. É direito 211, uma boa noite, Rona 200. E correção 1219, o solo, o gol 9200. 219, boa noite, gol 9200. Boa noite, voo 9200. Vento 950 graus, 109, ajuste de altímetro 902. Obrigado pela live, bem-vindo ao Golf 3, Ana. Voo 9909, 9279. Nossa, Ana, eu vou estar aqui no pátio 3, posição 2. Voo 9200. Do 2795, a aeronave na chegada à mão, em aproximação ao Cap 17. É o equipamento, a gente queria saber. Mais 2320. Obrigado. É 9313, isso para 2010, autorizado ele é 7500, reposta estabilizada. Prosseque para 2010, reposta lá estabilizada, chamé 9313. 9301, decolado aos 38, chame controle, frequência 120, décimo 8. 308, 1301. Alô, 1301, na bomba. Voo 9301 no contato radar na decolagem, subavia sai da MOMO para o nível de voo 360. Subavia para o 360 na MOMO, voo 9301. Voo 0096, autoridade Fortaleza 370. Decola 10, curva de esquerda, perfeito sair da MOMO, transição frotin. Upper Zulu 19, aerovia, pode confirmar minha rota. Antiana 5022, controle 120, decimal 80. Fortaleza 370, decolando a 10, como protia, presulou 9, rota 5022, 208, vai chamar para o feedback de armamento na posição 9. Ciência, na guarda. Ultrapassar para sequenciamento, mantenha a proa 215, seu limite é o localizador. Mantendo 215, limitado pelo localizador 2795. Paulo Santos, 308 para táxi com fundo 52 a bordo, 3 horas e 45, Salvador. Solo Salvador, o voo 973, para o gate 4, pushback acionamento. CB153, tá no 3258. É o gol 1973. Tá no 3258, CB153. Tá no 3258, na escuta? É, CB é 152, eu tô no 3258, confirmado. Ok, 152. Direita via Índia no ponto de espera, chame a torre, 198, decimal 95, ajuste na 021, bom voo. Direita, pode ser 1895, tá, 308, obrigado, boa noite. Voo 973, autorizado portão 4, reporta por táxi. Reportar a táxi do voo 973. 130 no Code Momo? Autorizado, Momo 931-01. Pro irmão Roberto. Pro 2795 para interceptar o localizador, curva esquerda pro 140, reposta estabilizada. A Pro 140 para o localizador, reportará a 2795. Ajuste altímetro 1102. Alinhada, decolar, pista 10, tá 350. Oxedé 9313, tábulita. É 9313, complete final do procedimento de LSX Way, chame torre 118, decimal 95. 10895, boa. Então, 3858, Recente. 301 no chão do centro Recife, na frequência 12685, alterna 12545. 12685, 2545, voo 9301. O 2795 do separa 2000 pés, rapaz estabilizada. Portaria estabilizada do 2795. Torre, Salvador, boa noite, Chané 9313. Chané 9313, boa noite. Continue a aproximação, aguarde pista livre. O ajuste de altímetro 1021. Senta, aguardando. Alinhado, pronto. Três horas de decolagem, pista 90, vento 95 graus, 08 nós. Ok, ali de decolagem, 358. Mantenha a posição, 3858, a borda da decolagem, 3858. Mantendo a posição, 3858. Chené 9313, inicia a remetida, suba para 2000 e aguarda a transferência, 9313. Aqui, iniciando a remetida, Chené 9313. Ok, devido ao tráfego da ação que não iniciou a rolagem no tempo previsto, o Chené 9313, aguarda a transferência. Afirmativo, ciente. Torre Salvador 2795 da Azul. Azul 2795, continue a aproximação, aguarde pista livre, o ajuste de altímetro 1021. Na sua escuta, o 2795. Confirma, autoriza o Xané entrar na perna do vento aqui, fazer um traço visual. Foi o Xané 9313? Sim. Que o senhor quer cancelar e prosseguir para a perna do vento, é isso? É, se for fazer o traço normal, perna do vento agora está presente, sim, para adiantar. Ok, então curva à esquerda imediato. Desa para 1500 pés, o Xané 9313, cancelado o plano aos 4,5. Ciente, vai em direção na terra do vento, desce para 1500 pés, o Xané. T58, autorizado a decolagem, 150 graus, 109, ajuste de altímetro 1021. Com a ação de tráfego, buzz da Ocean, né, ingressando perna do vento, pista 1-0. Decolagem, 358. Azul 2795, continue a aproximação, aguarde pista livre, o ajuste de altímetro 9021. Informação de tráfego é R2 da Ocean, né? Perna do vento, mantendo no 1500 pés. Ciente do tráfego visual e o tráfego decolando, 2795. Baixar travado. Ocean, né? 9313. Mantém a perna do vento no 1500 pés, aguardando instruções para girar a base. Vai manter a perna do vento, aguardando para girar, aqui, né? 9313. Do Salvador, voo 9795, pouso autorizado, pista 90, vento 950 graus, 90 nós, ajuste de altímetro 0021. 43, posição 5, vem para. 43, 5 lima, é isso? Ou desculpa. 3858, decolado aos 47, chame controle frequência no 20-8. 08, obrigado. Para isso, reportará a entrada do 43, obrigado. Agiliza na medida do possível, Mike, até o que foi. Ok. Paulo Salvador, vou 9869, boa noite. É algum navio no 68, isso? 9869, autorização 4 horário do plano? 0000. Ok, não tem no sistema, aguarda. Aguarda. Né, 9313. Autorizado girar base para final 90. O vento 950 graus, 90 nós, ajuste de altímetro 902. Sim, tirando base, deixa eu do 2795, no solo aos 49, agilize por gentileza, chame solo no 211. 211, Amaral Azul, daí. Certo aqui. No 219, correção, Azul 2795. 219. Azul 2795, levando a sua escuta. 795, táxi autorizado via Alfa, Kilo parte 3, 5 Romeu, a posição. Via Alfa, parte 3, 5 Romeu, Azul. O Azul vai ser atrasado. Pushback, sanamento, gol 1096, ponte 9. Gol 1096, autorizado, portão 9, aposto táxi. Autorizado, vai chamar pro táxi, 1096. 1021, check 3. Informativo, autorizado o pouso no 0, Xandé 9313. Tango 9869, cópia. Tango 9869, autorizado Recife, nível 410. FIAP azul 17, decolagem pista 10 com a esquerda, perfil de saída Puca, Jamo, após Aracaju, aceno transponder 5035, controle 120, decimal 80. Utilizado no nível 410, conforme o plano, pela rota azul 17, decola da 10, curva esquerda, perfil Puca, Jamo, Aracaju, 5035 é o transponder. 120, decimal 8, é o controle de saída Salvador para o voo 9869. Voo 9869, correto, reporta para o Push. Agora aproxima o Push, o voo 9869. Kamaik, Hotel X-Way, reporta, finalizando o rebote no Pad 3. Ok, Mike, Hotel X-Way, reportará, final de rebote no Pad 3. Chame 9313 no solo 53, táxi à direita, chame solo no 121, decimal 9. Confirme, após 121, no fono? 121, decimal 9. 219, ok, sim. Aí, 165 a bordo, Recife 1320. Zero 096, inicialmente táxi até através do gate 05. Através 05, no 096. Boa noite, chamei 939213. Decolagem pista 10, vento 150 graus, 10 nós, ajuste de altímetro 0021. Estamos decolagem, voo 9. Salvador, boa noite, Chanel 6310, na ponte 62, levando puxa a zona 1. Aguarda, Oxa 6310. Guarda. Salvador, boa noite, o gol 9869, puxa e acionamento na posição 7. Aguarda, gol 9869. Guarda. 08, confirme. 120, décima 8. 208, boa noite. O voo 1973 decolou, vai cruzando 1300 pés. Nadael, transição de vídeo. Voo 1973, contato radar na decolagem, supervia saída Dael para o nível voo 360. Dael 360, voo 973, confirmando, após mesa vai aprovar a posição Irumi, positivo? Positivo, a rota é Dael, letra Irumi. Salvador, 1096, aproxima a ponte, espera 10. seria autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Ali mantém 10, boa noite, 096. Chama a aeronave, chama o controle. Azul 4298. Do 4298, aciona identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste 1021. 050-4298, fechou, precisa chegar da Mari. Salvador, 098-10, aciona identificação, via chegada Bonf, desça para o nível de voo 060, o ajuste 1021. Via chegada Bonf para o 090. 060, o Rio 9810. Para o 060. Obrigado, pronto, com 0096. 9869, autorizado portão 7, reporta para o táxi. Repassaram para o táxi, eu vou 9869. Meia decolada ao 00. Controle frequência 120.8. Controle 208 com 096. Controle Salvador com 096, boa noite. Bono 096, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível voo 370. Via Momo 370 com 096. Mike Adoxia, boa noite. Azul 4298, confirma se tem condições de manter a presente velocidade até a proximidade de Ida, né? Isso vai ser 270 nós é a parte do Azul, esse é o velocidade Azul 4298, vou ir na proa de Itap. Controle o voo 973, solicita 5, olha na proa de direto. Informação sobremodulada, confirma que chama o controle. O voo 973, solicita coordenar a proa de direto, confirma. Faz coordenação, o voo 1973. Obrigado. Zero via parte vinda, quando lá 1-9-3-9-9-5, registro na 0, levando bom voo. Autorizado via parte Índia, quando lá 295 a torre, 021-26-310, obrigado, boa noite. Para o táxi, o voo 9869 com 3 a bordo, Fortaleza com 3:57. 030, tá ok? Afirmo. Ok, táxi autorizado como número 2, dia 7, Índia, quando lá 1, noite decimal 95, ajuste na 021. Bom voo. Gente, autorizado táxi, via Índia, no Pantistana, 1895, ou 98690. Quatro 298, desça para 2000 pés, ajuste 1021, autorizado e ele é sexista, ajuste 10, rapaz estabilizado. 2021, agora mais 10.219, obrigado. Gente. Após a rolagem do Xané na pista 90, autorizado a alinhar e manter. Após a rolagem do Xané, autorizado a alinhar e manter na 10, gol 9869. Só para 4000 pés, ajuste 1021. 9313. Ajuste 1021. 1021. 80 Guarulhos, eu sei que está certo. Ia tentar apenas a saída? A saída pela da Eola e da Morte, ainda não tem no sistema assim que chegar ao chão. Ok, obrigado. Bona 096, chama o centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. 2-6-8-5-2-5-4-5-1-0-9-6. 3-1-0, decolada 06, controle frequência 10, décima 8. 208, obrigado, uma boa. Flores Salvador, uma boa noite, Xeneiro 6310, decolada, saída UCA. Sobe a 310, contato radar, sobe e mantém o nível de voo 350, via saída PUCA. 350 na PUCA, 6310. 242-98. 242-98 completa, aguardando o glide, chama a torre, 198, decimal 95, bom pouso. Obrigado, César. TR Salvador, 42-98. 198-69, autorizado decolar, pistão 0, vento 170 graus, 089. Autorizado a decolagem do voo 9869, da 10, fechado. Tá, 2498 é ponto de checagem. Tá lá, segue 9810, 2000, ajuste 1021, 1021 autorizado a final do procedimento, é porta estável. 1021, informar a sala do procedimento do 9810. Controle 9809, controle 2028. 208, gol 9809. Controle Salvador, boa noite, gol 9869, faça 1710 na PUCA. Contato rodada na decolagem, só manter o nível de voo 410, via saída PUCA. 7, via PUCA 410, gol 9869. Autoriza, se que possível, hora que ajuda presente? Teremos a coordenação com o centro, 9869. Grato. Poxa, LR 9303, Paulo Salvador. Chanela, escuta, pulso para a costa, por favor. Chanela 9313, autorizado Guarulhos, nível 380, ópera 10, decolada pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva, controle 120, decima 8, aciona, hoje transponder 5045. Certo, autorizado 380, na pulo 10, decola com curva direita. Nadael Leda Motiva. Controle para o 208, transponde 5045. Baixarela, queria não ter cruzamento correto, chame push, pega o cronômetro. Vai passar para o push, Oxa. Solo fino 3, direita solo, 1-12 na cima 1. 3-1-1, azul. 4-2-9-8. 5-9-8. Puxando M6-1-0, chama o centro Recife, frequência 1-2-5, decimal 4-5, secundária 1-2-6, decimal 8-5, bom voo. 5-5-2-6, obrigado, uma boa, M6-1-0. 98 no 0, boa noite, Netuno 60 graus, 109, autorizado Pouso, pista no 0. Autorizado Pouso, Rio 98. 22, 04110. Seguindo o site. Novo Salvador, azul, 4298, boa noite. Azul 4298, Alfa Juliette, Portão 1. Alfa Juliette, Portão 1, 4298. Alve 869. Ah, prossiga. Aracaju não foi possível, porém o centro autorizou o Romeu Fox 018. Ah, eu agradeço, Romeu Fox 018 para o gol 1869. Grato. O 9869 prossegue agora com o centro Recife, na frequência 2685, secundária 2545, bom voo. 3685, 2545, muito boa noite. Então, gol 9869, estarei de volta. Azul, Alfa, Yankee, Romeu. Azul, Alfa, Yankee, Romeu, Salvador. Boa noite, solicito autorização para reboque do pátio 3 para o pátio 01, posição 9. Azul, Alfa, Yankee, Romeu, autorizado iniciar o reboque, chame na saída do pátio 3. Ok, autorizado iniciar o reboque, chamar na saída do pátio 3, chamará. Turno 0, solo 1 no meio, solo 2 no small 1. Salvador, boa noite, Rio, nas 8 a 0. Salvador, Rio, nas 8 a 0, Alfa, tem contato com o Solo, chamou sem contestação. É, desculpa, chamei em 21 na 9, 98 no 0. Primeiro esquerdo, está com 6 quilos, pátio 3, fique atento ao reboque da Embraer, azul. Tá, iniciando agora o recuo da aeronave, para iniciar ataque. Pode estar observando, vai ingressar no pátio, possibilidade de prosseguir via Alfa, ingressar via pátio, para a posição. não tem escudo, porque eu não tenho a posição aqui no sistema. Vai que a posição fica bem em frente ao reboque, você não pode ingressar. Só um minuto. Azul, tem que quilo, só um. Alfa Yankee, Kilo, Salvador. Salvador, é o Alfa Yankee Romeu que está em reboque. Azul, Alfa Yankee Kilo, mantém a posição. Ok, Alfa Yankee Romeu, mantendo a posição. O Alfa Yankee Kilo, mantém a posição. Alfa Zero, autorizado via Alfa, ingresse Juliette, é a Mota 07, a primeira do 43. Alfa para a posição 7, ingressará no pátio via Juliette. Alfa 8, Alfa Zero. Alfa Yankee Kilo, solo. Solo azul, Alfa Yankee Romeu. Prossiga. Não, o Alfa Yankee Romeu está mantendo a posição. Não é. Azul, Alfa Yankee Romeu. Observa o Boeing da Rio, ingressando agora ao pátio 3, após o mesmo, autorizado finalizar o reboque. Ok, após o ingresso do Rio, autorizado continuar o reboque. Azul Alfa Yankee Romeo para ingresso no pátio principal. Azul Alfa Yankee Romeo autorizado, chame no término. Quem chamará?